O Junho me convidou para brincar boi no teu chão. O Junho me convidou para brincar boi no teu chão. O desta vez a Hebe estava enganado, né? O primeiro ano que eu tomo conta de gado. O desta vez a Hebe estava enganado, né? O primeiro ano que eu tomo conta de gado. Oh, yeah.